um sogro bravo na parada. Ele descobriu que sua filha amada já não é mais mocinho. O culpado disso tudo sou eu, sou eu, sou eu. Já marcaram até a reunião, então querendo saber qual minha intenção. E que o papai só anda armado, e que naquela casa eu só saio casado. Ha! Que papo careta esse de fazer amor só depois do casamento, assim eu não aguento. Não vai me desculpar, mas o bolo eu já provei há muito tempo. Ah, se ele soubesse o que a filha dele faz entre quatro paredes, ela é doida, ela é demais. O que me enlouquece quase me deixa doido. E se me perguntar o que eu já fiz com ela, sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto. O que papo careta é isso de fazer amor só depois do casamento, assim eu não aguento. Não vai me desculpar, mas no bolo eu já provei há muito tempo. Se ele soubesse o que a filha dele faz entre quatro paredes, ela é doida, ela é demais. Que me enlouquece, quase me deixa tonto. E se me perguntar o que eu já fiz com ela, sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto. Mas e aí, linda? E seu pai espera que a gente faz, hein? Nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sogrão, eu nem te conto. Fala aí, sogrão. Tá de parabéns, hein? Central do Sertanejo. Isso mesmo, tá sabendo? Falava, ai, agora gosta e vive falando, ui. Fala até porta, porteira, portão, tô querendo até no chão. E vem assim, ó. Ai, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai. Mariana! Isso mesmo, tá sabendo quanto eu tô querendo. Se eu te pegar, não tô nem vendo, vai ser um veneno. Eu tô com dó do teu corpinho. Fiquei sabendo que é rica lá na capital, que você só sai com gente chique de alta classe social. Mas não faz mal, hey! Eu tenho um sítio. E nesse sítio tem boizinho, tem vaquinha, tem caminhonete novinha, que é pra gente passear. A minha vida é simplesinha, mas tô nessa. Vou pro shopping pra você me arrumar. Me arrumei, tô bonito, me formei. Aprendi a falar certo pra poder te conquistar. Te conquistei com esse meu jeito caipira e com meu jeito de falar. E no começo você falava, ai, agora gosta e vive falando, ui. Fala até porta, porteira, portão, tô querendo até no chão. E no começo você falava, ai, agora gosta e vive falando, ui. Fala até porta, porteira, portão, tô querendo até no chão. Luiz Henrique e Fernando. E no começo você falava, ai, agora gosta e vive falando, ui. E o quê? Fala até porta, porteira, portão, tô querendo até no chão. E no começo você falava, ai, agora gosta e vive falando, ui. Fala até porta, porteira, portão, tô querendo até no chão. E mostra como é que faz, ai, mesmo vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ui, ui. De novo assim eu quero ver. Ai, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ui, ui. Este é o sucesso do Luiz Henrique e Fernando, com participação do Munhoz e Mariano, caipira mesmo. Já já tem muito mais pra você aqui no Central do Sertanejo. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem mais.